Fala, DJ! Você tá ligado aqui na estacioradiosite.com, começando mais um Fala DJ. Eu sou o Luke Veloso e tô recebendo hoje o DJ Dennis Kendall, que também é produtor, faz o projeto Colortronic. E aí, olá, Dennis? Olá, tudo bem? Tudo certo. Dennis, fala pra gente aí a respeito do teu projeto Colortronic e também a respeito de tua atividade como DJ. Bem, o Colortronic nasceu em 2002, depois de uma viagem pela Califórnia, bastante inspiradora, né? E o Colortronic tem uma diferenciação de unir cor e música. No caso, as cores, cada música tem uma coloração própria, através dos seus timbres, a sequência de notas, tudo isso vai determinar uma coloração. Por exemplo, uma música tribal, ela vai remeter a cor marrom, por causa da madeira, do solo. Uma música com temática sexual, ela vai remeter à cor vermelha, porque o vermelho é a cor do sexo, da paixão. Também remete um pouco a calor, né? Também. Tem as temperaturas também remetem à cor da música. Por exemplo, o reggae, a maioria dos reggae são verdes, porque isso é aquela coisa de natureza. Ligada a... Legalize, paz e amor, então. Bacana. E é isso. Então, cada música do Colortronic, eu dou as cores daquela música. E eu lancei um disco agora, dia 20 de fevereiro de 2007, chamado Sonic Rainbow, o primeiro disco. Ele foi lançado por uma gravadora americana chamada ResearchMusic.com. E ele tá vendendo no iTunes em 26 países. Quase todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia. E no Brasil não tá vendendo ainda no iTunes, porque o iTunes não tem loja no Brasil, mas espero que em breve tenha. Mas também vai vender no Brasil, a gente tá agitando uma distribuição CD físico mesmo. Mas no iTunes é só digital. É só a parte de MP3. E também tem outras lojas também, Yahoo Music, MTV Urge, tá vendendo em várias lojas no mundo também. Como é que tá a venda? O pessoal tem... Tá vendendo bem legal, cara. Bacana. Tô super, super empolgado. É muito bom essa coisa de poder vender música pela internet, porque é mais fácil. É bom que o som vai chegando em lugares que você menos... Pois é, tipo, eu já recebi e-mails e correspondência de pessoas que ouviram meu som. Uma menina que mora numa ilha deserta no norte do Canadá, entendeu? Tipo, isso é muito interessante, porque a internet que propicia, né, isso. Antigamente, como é que eu ia conseguir ter tantas pessoas ouvindo, né? Seria mais difícil. Eu acho que é muito legal essa coisa da música digital hoje em dia. Eu acho que chegou pra ficar essa revolução. Bom, você já tocou em vários eventos aqui no Rio e em outros lugares do país. Como é que você vê a diferença entre um evento aberto para milhares de pessoas num espaço aberto e numa casa noturna? Bom, eu pessoalmente prefiro tocar em eventos abertos. Eu acho que é mais interessante. E eventos abertos, na minha opinião, acho que remete mais assim a trance, uma coisa assim mais ligada à natureza, ao sol, né? E no caso, uma pista fechada é uma coisa assim mais techno, uma coisa mais fumaça. Eu acho que é isso. Você faz muito mais trance do que outros estilos, pelo que quando eu te conheci. Trance. É mais trance. Né? Mas não é só trance. Não é só trance. É, mais trance. Visita outros climas também. Tem também. Eu faço techno e também downbeats, big beats. Por aí vai. Pô, com essa grande variedade de nomes que a música vem recebendo, você acha legal essa divisão de a gente chama de gêneros, né? Yeah. Tem o trance, tem o eletro, mas dentro de um gênero tem 500 nomes, assim. Às vezes até eu que trabalho com música me perco um pouco, assim. Você acha legal ter tanta subdivisão assim? Olha, cara, é aquela coisa, tipo, eu por mim, não teria rótulo nenhum, entendeu? Tipo, porque música, nisso, eu gosto pessoal, de música... Né? Se ela me toca, se ela me convence, não importa o que, que ela é, o nome que ela leva. Mas, por outro lado, também facilita pra você identificar. Tipo assim, a pessoa me pergunta, pô, como é que é essa música? Eu posso explicar pra ela, olha, isso aqui é um Psytrance. Facilita, né? Mas... Fica como uma identidade, né? É, pois é. Beleza, a gente tá recebendo o DJ Dennis Kendall, que também é produtor, que está por trás do projeto Colortronic. Vamos então curtir teu som? Vamos lá. Então, esse primeiro set tem 4 músicas. A primeira música se chama Deep Blue Sky. E, bom, eu queria falar pra vocês, mentalizarem, quando estiverem vendo essa música, a cor marrom. A cor azul. De preferência, feche os olhos e inunda seu cérebro com essa cor, tá bom? E também queria falar uma outra curiosidade, que é essa música, a primeira música, a última parte dela veio de um sonho. Eu tava dormindo e eu ouvi ela assim, aí... Imaginou e foi. Não, mas eu ouvi ela mesmo, assim, no sonho. Aí eu acordei com ela na cabeça e corri pra escrever. Então, ela é uma coisa bem interessante. recebeu. E tem outras músicas também que nasceram do sonho do Colortronic. E a segunda música, Indians Love Cows, a coloração dela é verde. E depois a gente vai pra Prana, que a coloração dela é violeta. E por último, Rainbow Warriors, que também é violeta. E essa é uma música inédita. Tô mostrando aqui em primeira mão no programa. Que bom, valeu mesmo. Vamos ver então o som do DJ Dennis Kendall, projeto Colortronic, aqui no Fala DJ. Fala DJ. Is that. Estácio Rádio Site. We'll be right back. Fala, DJ! Você tá ligado no Fala DJ aqui pela estacioradiosite.com. A gente tá recebendo o DJ Dennis Kendall, que também é produtor do projeto Colortronic. Dennis, quem que a gente ouviu nessa primeira sequência aí, no teu primeiro set? Então, a primeira música foi Deep Blue Sky, a segunda Indians Love Counts, e a terceira Prana. E essas três músicas estão no primeiro disco do Colortronic, chamado Sonic Rainbow. E a última foi Rainbow Warriors, que é uma nova, vai entrar no próximo disco. Toquei aqui primeira mão, exclusiva pro programa. Bom, Prana, pra quem não sabe, é aquela energia que existe em vários corpos. Você podia explicar um pouco a respeito disso, que você usa muito nas tuas músicas, né? Tanto em relação a esses nomes, como em relação às cores. Eu acho uma coisa bacana. O Colortronic, ele é um projeto diferenciado, porque, conforme eu disse antes, ele identifica as cores de cada música. Então, no disco Sonic Rainbow, é um álbum conceitual. Eu comecei com músicas começando com uma coloração mais violeta, depois as seguintes músicas passam por uma coloração predominante azul, depois para verde, seguindo as cores de arco-íris, né? Depois para amarelo, depois laranja, e as últimas músicas são avermelhadas. E música não tem só cor, música tem cheiro também, música tem temperatura, tem densidade. A música não é só com os ouvidos, só com o ouvido que a gente ouve música. E também existe muito mais para as cores do que os nossos olhos enxergam, né? Tipo, não, a cor. Dúvida. Sem dúvida, eu acho bacana você falar isso, porque muito poucas pessoas falam a respeito disso, né? E às vezes muito poucas até conhecem que existe essa relação toda com cor, com cheiro e tal. Poucas pessoas falam isso. Pois sobre. Eu sempre senti, associei cor com música, desde criança. Eu lembro uma vez que eu tava vendo o Michael Jackson, eu era um grande fã dele quando era criança. E ele tem uma música chamada Man in the Mirror, que eu sempre senti ela bem vermelha, essa música. E quando eu era criança, eu vi ele foi fazer um show em algum programa de televisão, ele tava com uma camisa amarela. E eu achei aquilo tão estranho, eu achei que, tipo assim, essa camisa não tá combinando. Na hora eu não sabia o que era. Tipo, essa camisa não tá combinando com o Ele não tinha que estar usando essa camisa amarela. Porque não casava com a música, entendeu? Hoje em dia, que eu sei por quê. Por que que não tava combinando aquela camisa amarela? Se ele tivesse uma camisa vermelha, ia estar perfeito. Exatamente. Interessante. Bom, você tá ligado aqui no Fala DJ pela estacioradiosite.com. Eu sou o Luke Veloso e a gente tá recebendo o Dennis Kendall do Colortronic. Vamos ouvir então mais som com você? Vamos lá. Então, esse agora, a primeira música que a gente vai tocar agora, ela é a minha música mais nova, não tem nem um mês que ela existe, chamada Star Making Gas, que traduzindo é gás que fazedor de estrelas, alguma coisa assim. Eu vi na National Geographic, eu achei, uau, que legal isso, um gás que produz estrela, muito legal. E essa música tem uma coloração dourada, então por isso que eu dei esse nome. A segunda música, Life on Mars, ela é uma coloração alaranjada, por isso que eu dei esse nome também. E também é nova, vai entrar no próximo disco, essas duas vão entrar no próximo disco. E as duas últimas estão no primeiro disco, elas são mais lentinhas, são down tempos. Angels of Colors tem uma coloração amarelada. E Ananda, que é a última, tem uma coloração rosada. Elas são mais pra ouvir mesmo, de olhos fechados. Curtir no lounge. Curtir no lounge, exatamente. Bacana. Vamos curtir então o som do Dennis Kendall aqui no Fala DJ. Fala DJ! Estácio Rádio Site. Estácio Rádio Site. We'll be right back. Estácio Rádio Site. Estácio Rádio Site. Estácio Rádio Site. Você tá ligado aqui no Fala DJ pela estacioradiosite.com. A gente tá curtindo então aí o som do DJ Dennis Kendall do projeto Colortronic. Altamente viajante esse finalzinho aí do segundo set, muito legal. Uhum. Então fala aí pra gente o que rolou nessa segunda sequência, Dennis. Então, a primeira música se chama Star Making Gas, que é uma música nova. A segunda música também é nova, chamada Life on Mars. E a terceira foi Angels of Colors. E essa agora, a última, foi Ananda, que tá tocando de novo aí no fundo. Life from Mars, alguma coisa ligada com David Bowie, não? Nada a ver. Não. Não, porque ela tem uma coloração alaranjada, aí eu achei interessante botar esse nome, porque eu acredito que, não sei se existe vida hoje em dia, mas já teve vida em Marte, com certeza. Bom, você, além de produtor, também atua como DJ. Uhum. Você, quando você tá tocando como DJ, sem ser o Live Play, você toca só músicas suas ou você mexe com outros produtores? Não, quando eu faço o DJ set, eu também toco música de outras pessoas também, tipo, misturo. Ponho minhas e de outros artistas também, tranquilo. Quem você acha que teve uma maior influência assim na tua vida musical? Tipo assim, quem você ouviu e falou assim, pô, isso aqui é o que eu sou super afim de fazer. Você quer dizer assim, é uma influência... Influência tanto, pode ser como DJ ou música, enfim. Qualquer influência sua que tenha sido fundamental pra você trabalhar com música basicamente na tua vida. A Nirvana. Foi uma banda assim, uma grande banda na minha vida, mudou a minha vida, Nirvana, era maravilhoso, era muito fã, ainda sou, né? E apesar de não ter nada a ver o som... É, mas... isso independe, né? É, pois é. Começou com música. E também gosto muito de Nine Inch Nails, amo. Pô, Nine Inch Nails é uma... Acho maravilhoso. E mais recentemente, eu também sou um grande fã de Dead Can Dance, acho muito legal, é um som mais assim, world music, new age, acho muito legal também, tem muita influência de Dead Can Dance também. Em relação à parte eletrônica, quem você pode citar? A parte eletrônica, tem vários artistas assim de trance, né? Tipo Cosmic Gate, a Tatiesto, Terra Ferma, muita gente. Se vou falar aqui, são muita gente. São muitos nomes, né? Pois é. Tão bacana, e gente. Uma última coisa assim, um último artista que eu gostei muito é Combi Christ, que é um EBM da Noruega, achei maravilhoso. Combi Christ? Combi Christ. É, eles são meio desconhecidos aqui no Brasil, mas eu acho muito bom. Meio eletropunk, EBM, acho bem legal. A tua composição é feita... Como é que você faz? Tipo, você se isola em algum lugar ou de repente vem a música? Como é que acontece contigo? É, pois é. Tipo, às vezes eu simplesmente... Ah, hoje eu tô com vontade de gravar, de compor, sabe? Eu acordo com aquela energia, assim, de querer compor, não é? Às vezes eu quero... Tipo assim, eu vou compor uma música, mas eu não tô muito na vibe de compor e não sai nada. E quando eu vou compor, geralmente sai de uma vez só. É incrível. Tipo, eu sento e saio. É muito, muito difícil demorar pra compor. É uma coisa assim que eu tenho que estar me sentindo bem, eu não posso estar estressado, nem nada disso. Eu tenho que estar acordado, bem disposto, bem na onda. Bem light, assim. Eu tenho que estar na onda pra fazer aquela música. Tá certo. Então valeu, Dennis. Valeu mesmo pela presença. Obrigado pelo convite. Valeu, muito obrigado pelo convite. E eu queria deixar o contato, meu site. Deixa as suas informações aí, seus contatos, e-mail, RH, número do sapato, enfim, se você quiser. Ok, então, meu site é www.newagepunk.com. colortronic. Lá vocês podem ouvir músicas, baixar algumas músicas também de brinde, tem fotos, tem biografia, tem um monte de coisa. Vocês podem acessar lá, multimídia, várias coisas. Quem quiser entrar em contato comigo também por e-mail, o e-mail é colortronic@terra.com.br. Repete o site aí, porque não pegou. Site www.newagepunk.com/colortronic. Tá certo, valeu mesmo. Que você volte mais vezes aqui. A com certeza. Casa é sua. Valeu, muito obrigado. Valeu, você ouviu então o Fala DJ aqui pela estacioradiosite.com, nessa semana recebendo o DJ e produtor Dennis Kendall do projeto Colortronic. A gente está de volta na semana que vem, valeu. Fala DJ! Estácio Rádio Site.